E ao recordar o passado, ainda sinto no peito uma saudade doída. Hoje sinto e sei, por tudo o que passei, até aqui chegar. A criança que fui e o homem que hoje sou não parou de sonhar. Quem eu era, ainda sou e não mudo. Na vida vivi de tudo e a história não é mentira. Lá no fundo fui criança feliz. Hoje amo a vida que sempre quis. Quem eu era, ainda sou e não mudo. Na vida vivi de tudo e a história não é mentira. Lá no fundo fui criança feliz. Hoje amo a vida, a vida que sempre quis. Hoje amo a vida que sempre quis. Hoje amo a vida e dela sou aprendiz. Toma cuidado com esse jeito de amar. Paixão quando é demais, um dia vai machucar. Coração, ganha juízo, não me faças sofrer assim. Tu bates e eu apanho, coração tem dó de mim. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá um suspiro, eu decaio suspiro e meio. Eu decaio tudo lá, delirando de paixão. Tudo lá, eu decaio sofre e chora coração. Paixão é uma coisa louca e não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar. Paixão não é flor que se cheire, parceira da solidão. Saudade é cachaça pura que embriaga o coração. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá um suspiro, eu decaio suspiro e meio. Eu decaio tudo lá, delirando de paixão. Tudo lá, eu decaio sofre e chora coração. A grossa da enchente e na molha devagar. A distância entre a gente faz o peito trovejar. Toda vez que a chuva cai, mistura a chuva no olhar. Tomara que chova logo, para ninguém me ver chorar. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá um suspiro, eu decaio suspiro e meio. Eu decaio tudo lá, delirando de paixão. Tudo lá, eu decaio sofre e chora coração. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dás um suspiro, eu decaio suspiro e meio. Eu decaio tudo lá, delirando de paixão. Tudo lá, eu decaio sofre e chora coração. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dás um suspiro, eu decaio suspiro e meio. Eu decaio tudo lá, delirando de paixão. Tudo lá, eu decaio sofre e chora coração. Thank you.

Ela precisa do teu carinho, ela precisa do teu sorriso lindo, lindo. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Oh, oh, oh. Ela precisa do teu abraço, ela precisa dos teus cuidados. Precisa ser amada, ela precisa de ti. sair. E do inverno nem querem ouvir falar. Na primavera já conseguem sorrir, porque o verão está aí a chegar. Porque é o sol que elas ficam mais morenas. É natural, gostam muito de calor. E as noites longas até parecem pequenas, para consolá-las de prazer e amor. Ai, ai, ai, ai, elas sabem bem que são. Ai, ai, ai, ai, mais atraentes de verão. Fechados, já os topamos. depois fui acampar e levei a minha moça para comigo ficar. Para montar a barraca contei com a ajuda dela e então vi que era pequena para cabermos eu mais ela. E a minha moça coitada, que até gosta de acampar, viu-se lá tão apertada que começou a gritar: ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Mas para fazer amor é melhor do que na cama. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Mas para fazer amor é melhor do que na cama. É muito apertadinha. Eu fiquei com os pés de fora e ela muito encolhidinha. Era já de madrugada e eu sem adormecer, porque a minha namorada não parava de gemer. Deu a uma, deu as duas, as três, as quatro e depois, pois já só depois das cinco que adormecemos os dois. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Mas para fazer amor é melhor do que na cama. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Mas para fazer amor é melhor do que na cama. Que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Mas para fazer amor é melhor do que na cama. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Mas para fazer amor é melhor do que na cama. Ai, ai, ai, olha que a barraca abana. Ai, ai, ai, olha que a barraca. E salta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. E salta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Esta festa começa ao anoitecer, quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Está todo mundo envolvido na folia, é o som que contagia sempre com nossas canções. Está todo mundo envolvido na folia, é o som que contagia sempre com nossas canções. E salta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. E salta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. E salta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. E solta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Este é o som que se ouve em Portugal, onde se fala de amor e das coisas de verão. E vem comigo mandar tristeza embora, joga a paixão para fora, diz adeus à solidão. E vem comigo mandar tristeza embora, joga a paixão para fora, diz adeus à solidão. E salta agora, bate a mão e bate pé, e bate pé,

não perco um alto repinto, um porto viva garceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. Camarada, confesso a minha censura com este meu bom amigo. Sei que ele há muito procura cantar umas quadras comigo. Que não seja por castigo, que não seja por castigo esta nossa brincadeira. Esta nossa brincadeira é um cantar contigo, amigo Jorge Ferreira. No caminho que quiseres eu caminharei, te prometo. Responde-me se souberes quando é que ando ao carro preto. Carro preto, bom carrinho, carro preto, bom carrinho, durou até certa data. Durou até certa data, mas depois ficou velhinho. Mandei-o para a sucata e então deram-lhe um conselho. Como não sou egoísta, arranjei um bem vermelho que até me faz mal à vista. O preto não foi de modas, o preto não foi de modas, a 200 na autoestrada. A 200 na autoestrada ficou o carro sem rodas e o Jorge sem namorada. O vermelho é engodo porque é a cor da paixão. Deus queira que o carro novo não te parta o coração. Essa namorada minha, essa namorada minha, bem fugiu como uma fera. Bem fugiu como uma fera, mas por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Um dia ela quis voltar, já torta e com mau cheiro, e eu mandei a passear no carro do Carlos Ribeiro. Mandaste-a e é verdade, mandaste-a e é verdade, com boa intenção presumo. Com boa intenção presumo, mas fora de validade, já imprópria para consumo. O meu carro é cor de prata, porque eu erros não cometo. Foi direta para a sucata, para a beira do carro preto. Foi para o pé do meu carrinho, foi para o a censura. E resta a minha censura. Podia dar de um jeitinho em horas mais de amargura. Muito aqui fala este bicho, mas acho que isto é só treta. Foi pura velha no lixo e agora bate a palheta. Deixei a velha assanhada, deixei a velha assanhada. Depressa cantou a perga. Depressa cantou a perga. Eu não como carne estragada, nem que a fome seja negra. Bater palheta não é o fim. Em novo bate recorde, mas quando batem por mim, a música é bem melhor. Gostei deste pedacinho, gostei deste pedacinho. Não sei se gostaste ou não. Não sei se gostaste ou não. De andar de cabo a carrinho a cantar este malhão. Se tens mais a acrescentar, aproveita, Carlos, agora, porque isto vai terminar. Estamos em cima da hora. Mas antes de terminar, mas antes de terminar, vai buscar o carro preto. Vai buscar o carro preto. A velha deixa ficar, pois nunca mais tem conserto. Nas voltas deste malhão, gostei da tua atitude. Desejo-te do coração muita paz, muita saúde. Para bate chapa tem jeito, para bate chapa tem jeito. Vai a velha retocar, vai a velha retocar. E depois tira proveito, vai com ela passear. Com um abraço de amizade te deixo aqui nesta hora. Saúde e felicidade sempre pela vida fora. A gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. A gente bebe, a gente pula, a gente dança, a gente brinca, a gente arrocha, a gente engancha. A gente bebe, a gente pula, a gente dança, a gente brinca, a gente arrocha, a gente engancha. Vou vida bem, vou me acabar. Nesse bailão eu vou até o sol raiar. Vou me dar bem, vou me acabar. Nesse bailão eu vou até o sol raiar. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. A gente bebe, a gente pula, a gente dança, a gente brinca, a gente arrocha, a gente engancha. A gente bebe, a gente pula, a gente dança, a gente brinca, a gente arrocha, a gente engancha. Vou vida bem, vou me acabar. Nesse bailão eu vou até o sol raiar. Vou vida bem, vou me acabar. Nesse bailão eu vou até o sol raiar. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que

igual. Vamos beber até o romper do dia. Aí está a nossa alegria para abraçar Portugal. A gente que o amo, ai sou tão feliz. Uma vez por ano, uma vez por ano volto ao meu país. Ai que gente boa, de bom coração. Eu vos quero tanto para vós, eu canto esta canção. Vamos beber um copo a Portugal. Está a chegar o mês de agosto, tudo tem gosto, não há igual. Vamos beber até o romper do dia. Aí está a nossa alegria para abraçar Portugal. Festa em festa, agosto outra vez. Bela vida é esta, um bom português. Ai que gente boa, de bom coração. Eu vos quero tanto para vós, eu canto esta canção. Vamos beber um copo a Portugal. Está a chegar o mês de agosto, tudo tem gosto, não há igual. Vamos beber até o romper do dia. Aí está a nossa alegria para abraçar Portugal. Vamos beber. esta hora eu pergunto de que parte é que tu és. Eu quero que bem te sentas, eu quero que bem te sentas numa tarde bem passada. Numa tarde bem passada, para depois ver se te aguentas a cantar à desgarrada. Deixo-te um apelo.

saudades quando os seus filhos imigrantes regressam a Portugal. É uma realidade, o povo foi para a cidade para a vida melhorar. Seu pé de meia para depois regressar. Nessas terras distantes, seus filhos imigrantes virão o mundo mudar. Mesmo amando a sua aldeia, por amor aos descendentes, eles não podem voltar. A minha aldeia velhinha sente-se hoje mais sozinha, porque nela ninguém mora. Foram-se todos embora. Mais aguentar, eu dou-te o meu amor e tu nada me dás. Por isso é melhor que me deixes estar em paz. Deixa, por favor, tudo o que ficou para trás. Amar sem dar amor é coisa que não se faz. A correr, eu dou-te o meu amor e tu nada me dás. Por isso é melhor que me deixes estar em paz. Deixa, por favor, tudo o que ficou para trás. Amar sem dar amor é coisa que não se faz. Eu dou-te o meu amor e tu nada me dás. Por isso é melhor que me deixes estar em paz. Deixa, por favor, tudo o que ficou para trás. Amar sem dar amor é coisa que não se faz. Amor, não sabia que me enganar.